Havia na terra um homem que tinha uma gaita bem de pasmar. Se alguém a ouvia, fosse gente ou bicho, entrava na roda a dançar. Um dia passava um sujeito e ao lado um burro virou-se a tocar. O dono e o burro, ouvindo a tocata, puseram-se logo a bailar. Partiu-se a faiança em cabos para dança e o pobre podia gritar ao homem da gaita que acabasse a vida, mas nada ficou por quebrar. O juiz de fora, chamado da hora, só tenho que te condenar. Mas quero a prova, se é crime ou se é prova, aos olhos se gaita tocar. O homem da louça sentado na sala levanta-se e põe-se a saltar. E enquanto a Rebeca não se incomodava, a sua cadeira era ao par. Do lado o jurista, de Kiko na crista, ninguém quer me aparar. Que bem entrevada que estava deitada, levanta-se e põe-se a bailar. Vá de folia, que há 7 anos me não enchia. Vá de folia, que há 7 anos me não enchia. Vá de folia.